Flight Advice. Diga. Passou um pouquinho da posição, pode fazer o 180 aqui na presente posição. Confirmo no 72. Passamos a 2 Lima, pode fazer o 180 aqui da presente. Confirmo, estou autorizado. Certo. Paulo, bom dia, Sam. Mike, Yankee Romeo, na ponte número 2. Prossiga. Solicita autorização de reboque da Singer 2 para o FAT 3, já contactado com a Infraero. Edição autorizada, reboque terno. Positivo, graças. Legal, estou aceitando. É, fazendo o check de rádio, como me recebe? Para. Ok, muito obrigado. Salvador clearance, American 230. Ahead, America 230. This is clearance to Miami on request. We're at gate 11. Please buy to copy Europa, America 230. Please. And for American 230. America 230, clear to Miami, flight level 340, runway 10, left turn, Momo, departure, Mike Oscar, landing transition, November Echo, November India Mike, via Upes 820, after Teresina, Tango Romeo Sierra, Upes 7, and after conform a flight plan route. Approach control frequency 119, dismal 35, 283. 5101. Say the squawk one more time. Squawk 5101 and the approach control frequency 119 decimal 35. Okay, American 230, clear to Miami, flight level 340, runway 10, Momo departure, Negon transition, Upper Zulu 20 and Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, flight plan route, approach 11935, and confirm one more time, squawk 5101. America 239, read the bank, correct, come right, push back and set up. So we'll call you back, American 230, thank you. contato no Google. Estou meio tratando, 502. Salvador, Azul 4220, boa noite. Passou Duna, estabilizado. Azul 4220, continue a aproximação. Aguardando autorização de pouso. Confirme totalmente visual com o campo. Agora sim, totalmente visual com o Azul 4220, a 2200 PR. Azul 4220, autorizado pouso pistola 0, né? É 170 graus, 10 nós, o ajuste do altinho 10018. Sente pouso, Azul 4220. Pushback and engine start. Thank you. pushback and landing. Flight command type C or Alpha 230. Vamos, pistão no zero molhado, escorregadinho. Sente, obrigado. América 230. A repeat, please. We request pushback and engine start. American 230, request pushback. That's correct. You're clear to pushback, then start. Call me for taxi. Okay, clear to pushback and start. Call you for taxi, American 230. Thank you. Azul 4220, já livrou a pista, solo no 211, seu solo 20. 211, 4220. Autorizado Alfa Kilo 43, posição 3 Lima. Alfa Kilo 43, qual é a posição? 3 Lima. 3 Lima, obrigado, 43. Fala, Mike, aqui Romeu, parqueado no pátio 3, 2, Romeu, bom dia, obrigado. Gente. 3520, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola no zero, vento. Em Salvador, 170 graus, 09 nós, o ajuste do altímetro, 10, 18. Forma o pistão 10 molhada e escorregadia. Ciente da 3520, tem livre pouso na 1-0? Afirmo. Livre pouso da 3520. Second 230, ready for taxi. Second 230, prevent taxi via main apron, Indian, holding point runway 10, there, full tower 118, small 95, and altimeter setting 1018. Okay, we'll taxi through the apron area. India at the holding point 101018 at American 230. Alfa, confirme a parte 3, Alfa Kilo, posição 3 Lima para o 4220. Afirmo, 3 Lima do parte 3, as do 4220. Salvador, bom dia, 3170, dá uma baixada travada. 3170, continue sua aproximação, pistão a zero, aguardando informações de pistolinha. Gente, 3170. Confirmando, tá 3520, tá 3520, solo aos 2,5, libere próximo à direita, chame solo em 121, decimal 1. Solo 1211, boa noite. Tá 3170, autorizado pouso pista 10, vento é 170 graus, 12 nós, o ajuste do altímetro 1098, então pista molhada, pista zero molhada e escorregadinha. Paciente, pouso na 10, vento 3170. American 230, maintain holding point runway 10. Okay, we'll hold holding point 10, American 230. American Vacuum 230, line up and maintain runway 10. Okay, line up and wait, runway 10, Vacuum 230. Azul 42, nomeia na escuta da torre. Azul 42, nomeia na escuta da torre. A sua escuta acabou de ser transferida, senhor. Jan 3170, Solos 28, libere próxima à direita, Sol 121, decimal 1. Ok, direita 201, Jan 3170. Azul 42, continue a aproximação, informo Boeing 757 da América, prestes a iniciar a rolagem pista 10. Sim, a gente está reduzindo a mínima, Azul 4206. Salvador, bom dia, 3170, zona Foxtrot. Hudson, our team 271018. Safe takeoff 10, American 230, thank you. Dispatch 1. Alfa Juliette, posição 11, dispatch 1, está 370. Azul 42, nomeia, autorizado pouso pistão 0, vento é 160 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 0018. Primitivo, lima e pouso, Azul 42, nomeia, está baixado e travado. American 230, airborne at 30, we thank you for your agility to line up and take off, and departure control frequency 120.119.35. Alright, thank you very much, have a good night. 11935, American 230. Solos 32, próximo à direita, 121 decimal 1. 121, grato, controle. America 230, departure control, frequency 119.135. boa noite, azul 2. 4216, lembrou via eco, fazer escuta. 4216, autorizada Taxi Alfa, Juliette, posição 0971. Alfa Juliette, dando a volta no 09, 4219. 192. 192, tem informação quilo, posição 10, autorização Recife. 1192 da Gol, está autorizado Recife, nível 370. É para a pista 10, a curva à esquerda, saída Pucacaju. Pode prosseguir conforme roda do plano de voo. Controle Salvador altera 119, decimal 35, transponder 5104. Voo 1192 está autorizado nível 370 para Recife, conforme roda do plano de voo. É qual da pista 10, curva à esquerda, Pucacaju. Controle 11935, transponder 5104, Gol 1193. 1192, cotidiamente está correto, já pronto para tiver funcionamento. Tamanha, 192. momento, posição 190. 1992, está autorizado, tinha um táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, voo 1992. Salvador, muito bom dia, Avianca, Rota 90, xadrez. Confio, interação. Avianca, Oscar Novembro, Entuei. Prossiga. Prestação de reboque da ponte número 612 para o pátio 1, na posição 2. Pátio 1 para a posição 02, pátio 1, não? No pátio 3. Sim, estou autorizado em sucesso do pátio 3, reporte para ingresso pátio 1, o Oscar Novembro, Entuei. Encontra no pátio 1, prestação para o pátio 3. Então, com autorização, o Oscar não vai sair. Sim, estou aguardando autorização. Solomon 1192 para o táxi, 106 a bordo, autonomia de 3h30, alterna Maceió. Está autorizado táxi via 71, táxi da Índia, com Sérgio 10, chame 2, Salvador 1895, registrante 0019. Pátio 1, Índia, ponto Serra, torre 1895, ajuste no 019, gol 1192. Corrigiram, ajuste no 018, bom voo. 1908, obrigado. Torre Salvador, bom dia, boa, Rio 5972, nome do céu, baixada lá. Rio 5972, tráfego do estado, autorizado, pouso, estou no zero, vento. 160 graus 09 nós, o ajuste de altímetro no 08. Livre pouso 5972. Salvador, bom dia, gol 1192, ponto de espera pronto, visual ponto de espera, dona final. 1192, mantém o ponto de espera, dona Zena. Mantém o ponto de espera, gol 1192. Salvador, boa noite, Altan 3520, está na posição 2 para a cópia João Pessoa. Altan 3520, aguarda a cópia para Puca Caju. Não aguardo, 3520. Salvador, avianca, Oxfam 93, Airways. Oxfam 93, autorizado a emissão do reboque, aposto para ingresso parte 3. Airways, sim, informação, vamos tirar o reboque. Airways, sim, solo 5-3, vere próxima direita, solo 1-2-1, decimal, pontos. Vendo de próxima direita, 2-1-1, obrigado. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 160 graus 08 nós, o ajuste ao altímetro no 098. Livre decolagem, pista 10, no 098, ajuste, gol 1192. Alfa 2 autorizado, Alfa Kilo, parte 3, posição 06, fica aberto o sinalizador. Alfa Kilo, posição 06, troca 2. Uno 192, decolado ao 55, chama o controle 1219, decimal 35. Onda 935, 11935, PM, vai chamar. Correto. Está pronto para o pushback de acionamento aguardando a costa. 3520 no